não treme, treme. Aqui o som bate forte e com qualidade. O DJ do momento tá chegando. O DJ do momento tá chegando. O garoto agita, o garoto sacode, sacode. O garoto estremece. Tô falando do DJ que traz alegria pra multidão. Vem que agora é a sua vez. DJ Alanzinho, pressão. Não alivia, toca o que eles querem. Aperta o play, Alanzinho. Especial, a gente vai começando o nosso Pare do Treme Treme. Chega, treme, treme, pra tocar pressão pra galera. Alanzinho, bora começar. Vai, Bruno Lima, gravações. The best, DJ. Fala, Júnior. O Vim, rei delas, também grande parceiro Raimundo. Ó, do Gugu também, o Everson Liparagumina. Treme, treme. Ei, sente o grave na treme, treme. Vai começar! Mais pólvora! E aí, Clebinho? Bora! Oi, tô com saudade de ti. Tem como tu me arranjar R$100? Vai! E aí, meu parceiro João, Marcos, o Nandinho também. Grande parceiro Léo. Fala, Joelson! Olha o Tiringa também, tá lá. O grande parceiro Thiago, alô Isaac. O grande parceiro Marcelo também. A novinha grita. Lá do Aparecido. Bora! Evoluiu, ritmo agressivo, sério, se vai dar fluiu. Levando levados que você nunca ouviu. Fala, Ismael, pro mundo! É pra mexer, vai! Pode, hoje ela vai pro céu, viu, Juninho? Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer, tu vai foder no céu. Meu parceiro Stênio dos acorrentados do Pop! É! Vai dar ou vai descer, vai dar ou vai descer. É! DJ Big Show, produção. Tu vai dar pra um? Vai! Tu vai dar pra um? Paredão treme, treme. Bora que tá valendo! Mais, mais pólvora. O grande parceiro Vitor Bob também, o Emerson Oliveira também. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Hoje ela quer, né? O grande parceiro Célio, o Ney também. É o Ney delas, bicho, é doido, lá de bicho. Ney, bora dividir, papai. Especialmente para todas as bandidas que gostam de dançar. Bora, bandida! Dança, dança, dança, dança, dança. Grande parceiro Israel Mixer. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Pra dançar, vai! Não é terremoto, é o paredão treme, treme. Olha o Thiaguinho live também. Trazendo Panamá na beira da aqui. É Julinho e o maluco. Vamos lá, DJ Sander. Poção de camarão pra degustação. Mas a gata com as piranha pra não adiantar. semana. Fala, meu parceiro Dudu de Capanema. Galera de Capanema, vai aguardando que o paredão tá chegando, hein? Paredão, treme, treme. Hoje é Aurora, bicho, mas amanhã em Santa Maria vai ser o bonde. Bora! Mochila nas costas, radinho nas... Hoje é Serginho. Bonezinho pra trás. Só! Só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás. Não para, DJ! Vai! Vai! Vai, olha o toco, o black lavoi, lavoi, parceiro Tuninho, já por ali com a gente, alô Tuninho. Um abraço do Alanzinho Impressão. Estênio, meu preto, bora tomar uma que agora tá valendo. Ele e as primas. Vai doidar, Alanzinho. Poder se rei. Várias vezes de ladinho ela pediu de ela queria de guarda. Caralho, eu gostei. E 9 meses depois ela me deu recado, papai do ano. Mudei de rei. Várias vezes de ladinho ela pediu de quando fala em papai do ano, bicho. E 9 meses ele dá logo um choque. Recado, papai do ano. Vai ser papai, né, bichão? O homem que pensa que vai sabotar o copo da mulher hoje tá muito enganado. Elas já estão espertas, viu? O que tu fez com ele, bandida? Dá-lhe paredão! Olha o Fabinho Saraiva de Santa Isabel! Fabinho Saraiva. Treme. Meu parceiro André da Mega Fiorino, também toda a galera do Áudio Center. Alô, galera! O seu som com alta qualidade tem endereço Audio Center Santa Isabel. Hoje vai ser daquele jeito, Juninho. Já tá ficando super lotado, papai. A gente vai chamar ela. Chama ela pra fugir. O grande parceiro Emerson lá de Açaí Teua também fechado com o paredão treme, treme, né, Emerson? Treme, treme. O grande parceiro João também, o Maelso. DJ Sal. Tá tremendo tudo hoje. Essa noite vai ser foda. A gente, meu irmão! Galera da Pimenta da Evolução, né? É DJ! Bora, Juninho! DJ Revolution! E aí, meu parceiro, Nenezinho Mil Grão! Para xerirê, com você, não precisa convidar. Vamos dançar xerirê, quem não sabe vai aprender. O que eu vou ensinar. DJ Alonzinho Impressão, daqui a pouquinho tem DJ Darlan e vocês vão conhecer de perto a maior potência em sonorização do mundo. Daqui a pouquinho, o nosso paredão Treme Treme vai fazer a demonstração pra vocês. E a galera que tá lá no fundão, se quiser chegar perto, pode chegar, viu, meu irmão? Que se ficar engasgado hoje, a gente desengasga depois, bicho. Ei! O comandante já tá na área e hoje ele tá todo alegre. Por quê? Por quê? Por quê? Porque era uma vez o Bahia, né, preto? O Boristene, o Boristene, o Boristene. Bora, paredão! O paredão que estremece o Pará. Paredão Treme Treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. Daqui a pouquinho tem Darlan. Os CDs do DJ Alanzinho Pressão têm o apoio de Soda da Climbem, Barbeiro Medic, Bar do Clube de Santa Maria de Moraiteua, Ótica Victoria, GR da Barbearia Tribal, Pneus Araguaia, Xinguara, Pará, Heitor Multimarcas de Castanhal, a loja virtual que veste você. Novidade nova. O Márcio Eletricista de Mãe do Rio. Esse é o passinho mais que eu inventei. E a novinha assim, ó, chapuleta. Chapuleta. Vai! Copo personalizado aí do Paredão, tudo certo? E hoje tá na promoção, meu irmão. Fernando, compra logo o teu, hein? Fernando, o comandante da família Treme, Treme. Bora, Luzinho! Hoje a noite é assim, ó! Eu lembro de cada parte de você. E aí, meu parceiro Nenê Badalado e a sua primeira dama. Rayane também. Rayane Pink da Lodge. Olha o Curu também. E a nossa energia amiga preta da GDP. Bora, pretinha. Esse Gorossal de hoje tá no string, viu? Sasaki Show, moleque do! Serra, meu irmão, serra! Que não te procurei, simplesmente você apareceu. Estilos aguentados. Não me preparei. Sendo pipoca também, toda a diretoria lá de Benevídeo. Meu motor erado, não pode esquecer, né, meu irmão? Você o Patrick também, fala, Marcelo! Não vou. Grande parceiro Elton também. Um coração quebra. Gabrielzinho diretamente de Belém é aqui. Filho de amiga, tsunami, papai, já tá aqui! No risco, lá de Unia Lopes! Nossa filha de amiga, Domingas também, Rogerinho! Você, Rogerinho das Teses! Vou ficar longe de você! Olha, tsunami, tá na área, viu? Te achei, não vou te perder. E a Raíssa também, galera do King. Poderoso King. Olha o King achando graça. Como é que King acha? Minha grande amiga Pamela Paiva também. Você, galera de Mãe do Rio, hoje mesmo, irmão. Seja bem-vindo no Paredão. Você era casado e podia complicar. Como é que eu fiz? Se eu já tô apaixonada por você. Não tenho culpa, você não vai. Bora, meu comandante Fernando! O comandante da família Treme, Treme. Grande parceiro, sério! O Nai também, galera de bicho! DJ Netinho! Super de nome, um marinheiro comemora. Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora. Comemora, comemora, comemora, comemora, comemora, comemora. Júnior Santorini. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. E dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Acelera tudo! Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma. Dali, dali, dali. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, oh. Joga, hey, pra cima, oh. E joga, hey, oh. Hey, oh. Hey, oh. Hey. Alô, Thiaguinho do Maranga. Se quer dar o olé, eu vou te apresentar o verdadeiro puteiro. Cabelinho na régua, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Então vem qualquer meu crê. Aquele velho whisky falsificado em 30 contas. Santorini. Conhece, conhece. Grande parceiro, grande parceiro Ceará do Nova Dimensão também aqui. Paragominas já tô na área, meu irmão, 2020. Esse Ará é na cabeça, papai. Só na manha, só na manha, Ceará. Daquele jeitinho. Na produção. E aí, meu parceiro Moisés do Grão. Eu não esperava. O vaqueiro e a Jai, o Jaime. Também tá aqui com a gente, Juntinho, na Treme Treme. Esse é DJ Alanzinho Pressão, o original do Pará. Esse conhece, esse conhece. Grande parceiro DJ Clebinho também de Paragominas, alô Clebinho. Fala, Gabrielzinho! As novinhas da Zona Leste. É maior fodão as novinhas da Zona Sul. É maior fodão as novinhas da Zona Norte. É maior fodão as novinhas lá da Baixada. É maior fodão, é maior fodão. Olha pra cara da nossa tropa. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Quem é do Clube do Rimo faz barulho! E quem é do Paysandu dá o grito! E quem é do Flamengo segue o líder! Vou te passar a fita, vou te passar a fita, vou te passar a fita, vou te passar a fita, vou te passar a fita. Depois, Fernando. Depois do rock doido é só tapa de qualidade na cara das bandidas, na cara das bandidas. Que doido é só tapa de qualidade. A cara das bandida, a cara das bandida, a cara das bandida, a cara das bandida. É de Diário das Produções. MC Rei na voz. DJ, vou te passar a fita, vou te passar a fita, vou te passar a fita. A galera relembra esse tipo aqui, ó. Égua do tempo, papai. E aí, espírito? Agora vai igual o carrasco, viu, Juninho? Bora, Pink da Nike! Grande parceiro, Neném Badalado, também tá ali com a gente! GDP da Brasil! Já estão aqui! Já estão aqui! Grande parceiro, Gabriel, do Enéas Pinheiro, também! Fala, Gabriel! Top DJ revelação do estado do Pará, DJ Alanzinho Pressão. Pressão. Paredão Treme Treme, o recordista mundial com a maior pressão sonora do mundo. Essa aqui o Jabuti dá valor, o espelho também gosta. Bora, Treme! Final de contas, onde a gente resgatou esse carinha, Jabuti! Tudo começou, foi ele quem lançou o Hedgepop Pop, só ele virou pra conquistar você. Grande parceiro Raimundo, Gugu também, o Everson, o galera de Paragominas. Alô, Rocinha de Castanhão. Toda a galera da esquina aqui com a gente. Alô, Estênio. Estênio, seja bem-vindo, Paredão Treme Treme. Aqui você tem moral com a Alonzinho e com todos nós. Olha o hino dos acorritados. Seja no pop som ou no pop live, até aqui na Treme Treme. Beneve desembate, nada de errado que não seja curtição. Somos a corrente que jamais se quebrarão. E essa equipe tem história, meu irmão. Desde o primeiro até o quarto. É o espelho do pop. E aos acorrentados, desde o primeiro até o quarto. Sempre no pop e aos acorrentados. Um abraço com muito carinho também, o nosso doutor Eduardo. Quarto, já por ali com a gente na retaguarda, o Louro Rico também. Alô, Rico! Quarto, olha o Regi, alô, meu parceiro Ceará! Júnior Santorini. Já no pop som ou no pop live, acorrentados do pop de Benevides desembate. Nada de errado que não seja curtição. Somos a corrente. Jamais, jamais, Bruninho. Só não vai chorar, espírito. Gosta daquela sequência? Dá-lhe só um aperitivo pra galera ver como é que vai ser daqui a pouquinho. Com o DJ Alonzinho Impressão também novamente, Juninho Mix, DJ Darlan, daqui a pouquinho aí. Aquela sequência que a galera gosta. Quando eu te vi, te dei, não sei. Como é que ela tava? Estava tremendo. Calma, você foi até mais ou menos. Quando foi te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. E aquela? Naquela noite falamos de estrelas. Prometi ligar, ligou. E você me perguntou. Fala pra mim, Jabó. Qual o tamanho do nosso amor? Te amo, te amo tanto. Sabe quem tá na área também? O Menezinho da família Mil Grau. E também aqui na retaguarda. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Grande parceiro Giovanni do Rock Doido. Giovanni, é rock doido? É rock doido? É rock doido? Então bora. Deixa no batidão, vai. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Olha o Felipe com marcha. Deixa no batidão. Grande parceiro Alexandre Vitor, também o grande parceiro Márcio Eletricista. Deixa no batidão. Galera de Mãe do Rio. Deixa no batidão. Tá endoidando tudo. Deixa no batidão. Vai, Luzinho. Deixa no batidão. Vai, Luzinho. Deixa no batidão. Vai, Luzinho. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Fico o dia inteiro falando da minha vida. Fique ligando as minhas mãos. Você não tá me ajudando. Só se complica. Fala de fulano. Se fala mais ainda. Pra quem tem inveja na tua vida. Tchau. Aí o cara trabalha o mês todinho. Aí chega no final de semana, né, Jabuti? O cara fala, amor, bora lá no paredão Trim Trim, que hoje é novidade na cidade. Ela diz, ai, amor, hoje não. Meu irmão, dá logo o papo pra ela então. Bora! Que a Trim é o bicho. Olha o Yuri também, já tá no setor, Yuri! E ele todo rapaziada, ele não veio só não, bicho. Aqui na terra, toda a galera do Repartinho também curtindo o paredão, meu irmão, obrigado. Valeu, Yuri! Aqui na tela, na corda, aqui na tela, quando me repartir, saiba que eu não vou voltar. Eu não vou voltar. Vai tentar ligar pra mim, eu não vou atender. Seu número eu vou bloquear. João, também o Marcos, o Nandinho, o Léo, Joelso, o Tirinha, o Thiago, o Isaac, o Marcelo, o galera do Aparecido tá aqui! Olha, Juninho, chegou, chegou! Chegou! Da família Treme, Treme. Chegou o comandante. Comandante hoje tá fim de dançar tudo. Tá só panando, papai. Alonzinho! DJ Alonzinho Pressão. Era tudo que você queria. Hoje os caras estão tudo sincronizado, papai! É o DJ Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gug e o Pierre e os caras tapa negócio. Juninho Mix, onde tu vai hoje? Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Alonzinho é o copiloto e o Juninho é o copiloto. Tu vai dar pra um? Bonga. Tu vai dar pra outro? Tu vai dar pra um? Grande parceiro Whindersson e a sua primeira dama também ali com a gente. Tu vai dar pra outro? Grande parceiro Matheus, tão na área, maninho hoje na tribe. Tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Eu vou descer só um pouquinho. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita, aproveita. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. Ou dá essa xereca, eu te jogo aqui em cima. O cara pagou a viagem dela, ela já processou. Imagine se jogar ela lá de cima, não? Aí, vou confessar. Eu tô pagando as putas, tô pagando na primeira. Mas eu não pago na segunda, hein? Vou te explicar qual é a da parada. E aí, Giovanni? E aí, Nenê? Narra! Chama, chama, chama, chama. É na área, né, pai? Fichinha. Chama, chama, chama. Chama, chama as amigas da surfistinha. Chama pra orgia. Que hoje tem festinha. Com o Google é só putaria. Putaria, putaria, putaria, putaria. Com o Google é só putaria. Putaria. Olha a galera que tá lá no fundão. Pode chegar aqui na frente que tem espaço, viu? Da surfistinha. Chama, chama, chama. Se rasgar a camisa, depois a gente compra outra. Chama pra orgia. Que hoje tem festinha. Com o Google é só putaria. Bora, Thiago Live! Com o Google é só putaria. Putaria. Pode chegar pra cá pra frente que tem espaço. Vem, vem, vem, vem. Ah, quando tu for me mamar, só vou te pedir um barato. Vem pra cá, vem. Básica. Caí no laço, por pouco o Fernandinho engravidou, quase caiu. Nossa grande amiga Ingrid também, valeu! Por pouco o Gabriel me engravidou, a culpa não é minha. Quem era? Eu não tive culpa, amor, não ei, tive culpa. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Foi dele quem botou na pepeca sem camisinha. Vai, vai. Vai. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Tomo, tomei, tô tomando na pepequinha. Uma nova emoção. Este é DJ Alanzinho Pressão. Chegar pra frente do paredão que hoje a noite é nossa! E a nossa noite tá só começando, Aurora! Paredão Treme Treme, a mais absoluta pressão, em formato sonoro. DJ Alanzinho Pressão. DJ Alanzinho Pressão. Chuva também! Galera de Benevides, alô Estênio! Ele e as primas! Pressão. O grande parceiro Alu também. Fala, Diogo Reis também. Olha o Mano Brejo hoje, tá ligadaço, bicho. Mano Brejo, hoje à noite é daquele jeito, hein? Paredão treme-treme já chegou. E a galera já tá curtindo. Grande parceiro Júnior considerado. Pimenta! Grande parceiro Márcio eletricista também de Mãe do Rio. Tá aqui com a gente. E aí, Márcio? É pra endoidar ou não, meu irmão? Grande parceiro Célio também já tá aí. Alô, Nai! Galera de Bichula! Alanzinho Pressão. DJ Alanzinho Pressão, o DJ mais contagiante do momento. Agora eu amei, nem sempre se calcula o risco, mesmo assim eu amei. Paredão treme-treme, agora é pra valer. Sente só a pressão. E pra galera do Sal Forquinha, Alôzinho! Alô, galera, aqui quem fala é o Ricardo da banda BNB. E esse é o meu mais novo sucesso. E você ouve aqui com o DJ Alanzinho Pressão do Paredão Treme-Treme. Amor proibido, sabes bem que esse amor não pode ser. Beleza. Nada mais que uma fantasia. Espero que possa me... Grande parceiro Clebinho, meu irmão. Valeu, obrigado pelo carinho. E aí, Clebinho? Pague as mensagens de texto. Olha o Eduardo Santos, tá ali com a gente também. O Antônio Carlos. Alô, Diana, tudo bom? Eu que guarde no peito, sem deixar nenhum vestígio. Pra quem pediu pra dançar um pouquinho? O número de telefone é um desconhecido. Aquele amor proibido, hein? E só nos vemos à noite quando todos estão dormindo. Amor proibido. Quero tirar tua roupa, menina, e morder tua boca. Eu quero saber se ficando contigo amanhã estarás comigo. Amor proibido. Ai, ai, ai. Banda BNB. Meu parceiro Ricardo da banda BNB. Uma semana se passa, estás ausente, mas nadando contra a corrente. Espero que possa me surpreender. Em breve vem no paredão, viu, Ricardo? Prepara tudo! Dois corações se desejam e se amam escondido. Eu já não aceito ser só teu amigo. Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama. Olha, só não vale chorar, viu? Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai. E eu querendo comer. Olha o que ela quer hoje, Ponga. Se fica milu. Ela quer te ver nu. Credo, esse bosta é muito feio. Hoje sai, né, Jabota? Milu, e milu, e me iludindo. E eu fico nu, fico nu, caído. Bora, Aurora! Eu quero em meu lugar, deixaria dois. jeito que tá, você fica carente. Grande parceiro Nenezinho. Ovo pro seu titular. Valeu, moleque doido! Thiago Live! Tem um jeito certo, sim, meu coração. Ei, sente o grave na treme, treme. Sente forte, onde tem que ser discreto, enxergasse o sentimento. E por sinal, hein, Thiaguinho? Teoricamente. O grande parceiro Ricardo da 160. Apenas um. Ele tá na área também, né, meu irmão? É meu Cleondo, é? Como é que faz? Pinte uma égua, pô. Ele quer amar algo mais hoje, o Cleandro, hein? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser. O Cleandro Gomes também tá ali com a gente. A Jusilene também tá juntinho. Com o DJ Thiago Lave. Alô, Thiago! Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Vick do Pop, Jauró! Que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Paredão, treme, treme. Primeiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. E a galera gosta de dançar mesmo, bicho? E aí, novinha? A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. Nosso planeta. Pega aí, buga! Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor. Amar é dividir, não é vergonha não. Aqui é parceria, isso que é relação. E aí, meu parceiro Foguinho? Ele e o Jorginho aqui com a gente, né, Jorginho? Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pense aí num casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casa Nutella que bloqueia e para de seguir? O Jabuti, ele é casal raiz. A gente não liga pro que o povo diz. Estênio dos Acorrentados no Pop, lá de Belevins, hoje tá aqui com a gente. Ele e as primas da Estênio. Aqui não. Seja bem-vindo, meu irmão. Essa aqui é a família Paredão Treme Treme. O paredão que estremece o Pará. Paredão Treme Treme. A mais absoluta pressão. Em formato sonoro. Alcoolizando o sentimento. Copos personalizados no paredão, meu irmão. Mais um pouco, saudade, carência. Pra dar aquele close bacana. Só toca sofrência. Nada como um copo após o outro. Olha. Bora, minha equipe, os bestas! Os bestas pra mulher, meu irmão. Peito, galera aqui de Aurora, meu irmão, obrigado pelo carinho. Só os moleque doido. Bora, minha equipe, os bestas pra mulher. Não pode, bicho, não pode. Tem que ficar esperto. Tá tudo bagunçado. Eu não acabaria desse jeito. Já fechei outra comanda e não te esqueço. Tá sumindo essa outra que eu José te ama muito. Égua, Edi? 07. Égua, o Edi tá podendo. O que adianta apagar meu número da gente? Olha o que o Edi diz. Se você sabe que está gravado dentro da sua memória. O que adianta tomar todas no fim de semana? Bora, meu parceiro Thiago Live! Já gravando hoje tudo aqui no Paredão Treme Treme, Aurora, Thiaguinho, esse é nosso considerado. E também seja bem-vindo no nosso Paredão, viu, meu irmão? Thiaguinho, é nóis, mostra como tá lotado já, meu irmão. E aí vai lembrar e existe um sujeito. Pamela Paiva, e aí, menina? E não o Nailson Amorim também, e o Pimenta tá ali com a gente. E a sua primeira dama. Quando se toca que não tem volta. Você parceiro João, o Marcos também, o Nandinho, o Léo, o Joel, o Tirinha, o Thiago, o Isaac, o Marcelo, o Gui. Mesmo ele tendo mil defeitos, equipe trinca, mas não quebra. Quem te completava como aquele sujeito. Como é que é? Banda Kine. Te conheci depois que a gente pagou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Treme. Agora eu tô aqui. Treme. Abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sinto feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. É uma... Me matar não, essa internet virou arma na sua mão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um triz. Olha, tá chegando aí dia 14 de dezembro, Alanzinho e Banda Pop Show lá no Nova Dimensão, viu? Dia 14, meu irmão, Nova Dimensão, Alanzinho e Banda Pop Show. Um bar de curtela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente, quem dera. Porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem. Aí dança! Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sinto feliz. Certeza que a minha vida vai tá por um triz. Deus, todo homem quer. E quando o sonho é bom, sempre tem ela. E quando é pesadelo, ela parece alegra. Ela é como um pôr do sol sem nuvens pra atrapalhar. Impossível ver e não se apaixonar. Agora mesmo já misturei tudo. Misturei nossas roupas e vidas, guardei tudo junto. Esse sorriso é meu mundo. Alanzinho Pressão. É DJ! Quando o DJ toca esta linda, pra virar na batida, papai! Na batida! Da nossa louca paixão. Tumba aí, José! Tumba aí, moleque! Lembra quando a gente se amava? Daqui a pouquinho eu vou tocar aquela sequência bacana, viu? Relaxa, deixa comigo! Ouvindo esta canção tão linda, eu fui me apaixonar. Oh, oh, oh, oh, quero ver seu amor. Oh, oh, oh, oh, tenho eu a dar. E aí, meu parceiro Thiago Garcias e o Nego Bala, galera do Lava Jato, meu irmão, tá aqui com a gente, sumando todas no paredão. Será que existe, Thiago Live? Existe vida, pois o amor. Ei. Eu queria só uma agora pra dançar. É que sim, só uma. Vou te dizer que o amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer que o amor nos faz nascer de novo. Daqui a pouquinho tem galã. Você não deu. Ô, música, meu Deus do céu! Ô, música! Ai. Já botei do pop, relembre! Pop! Alô, espírito! Daqui a pouquinho o Juninho ou o Darlan vai tocar uma sequência dessa pra gente dançar um pouquinho. Tem que molhar o joelho, né, pai? Senão enferruja. Poucos meus sentimentos, justo eu queria te amar. Mas deixou o nosso amor morrer. Lembranças desse amor, foi tudo que restou.